Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, à mesma hora, no mesmo local, a emissão Cantar do Galo. Vamos, portanto, dar mais uma vez bom dia a todos, caros auditores desse lado. Espero que estejam bem e que tenham boa saúde, derivada a todos os eventos que se passam por este mundo fora. Mais uma vez, bom dia a todos. E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte, 0238-434800. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia a todos. Ora, muito bem, são, portanto, 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Como todos os domingos, à mesma hora, no mesmo local, emissão Cantar do Galo vai dar, então, por começado. Vamos ao folclore, meus amigos. Muito bem, e assim começa, portanto, esta primeira parte do meu programa, como sabem, é o Folclore, e foi, portanto, o Rancho Folclórico de Barcelos que nos interpretou este Malhão das Palmas. E continuamos com uma chula picada interpretada pelo grupo Folclórico da Corredoura. Vamos escutar, então. Actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Contactez le 02 38 43 48 00. Para onde vais? Eu vou para a barca e não volto mais. E não volto mais. Ora, muito bem, continuamos com uma desgarrada interpretada por Manuel Silva e Cristiana. Vamos então escutar esta linda desgarrada. Que Ora, muito bem, foi portanto o arranjo folclórico comunitonográfico de Santo Estevão da Boalhosa que nos interpretou este lindo tema, a Solteirinha. E agora vamos escutar o grupo etnográfico da Ariosa, Viana do Castelo. Muito bem, e agora vai ser, portanto, outra vez Manuel Silva com o tema Sapar Duro é Comigo. Olha lá, vamos então escutar. Eu era pequeno,

chegou lá o passarinho, seu ninho abriu. Minha amada no jardim viu aquilo assim, de novo sorriu. Tanto amor no seu ninho, lá o passarinho no limoeiro cantou. Nasceram mais dois passarinhos, todos amarelinhos, do amor que se formou. Canta, meu lindo passarinho, se cantar já és meu amigo. Canta, constrói o teu ninho, a tua O baile da primavera é no sábado 12 de março às 21 horas. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. O espetáculo Baile Portuguesa é na sala Multicion em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Toy, numa organização Fan Melody Production. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. Numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. Baile da Primavera é na sala Montisson em Saint-Jean-le-Blanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Pintos para lá, com tanto pinto a comer. seguimos neste radário, sem haver tempo a ter, até parece um aviário, o palácio do governo, os pintinhos a comer e nós a trabalhar para o cal. Thank you. alcanças a liberdade e fazer tua vontade e enfrentar o bem tão bem. Tenho uma coisa, meu filho, que eu te queria dizer. Eduquei como podia, já cumpri o meu dever, mas tu agora decide e o futuro te convida. Eu gerei, Deus deu-te a vida e és tu que vais viver. Respeita o teu semelhante, faz o bem, deixa o ruim. E por onde tu passares, reconhece o teu lugar. Para ninguém se envergonhar de um filho meu e nem de mim. Respeita a moral sem sangue e ajuda quem precisar. Se tiver necessidade, pede um pão para não roubar. Ouve o teu sem dó, pensa em Deus e faz o melhor. Come e veste do suor e do teu rosto a derramar. Não queiras ouro roubado, nem amor por fantasia. Escolhe uma mulher sincera para tua companhia. Faz do meu filho o que eu fiz, vê como o teu pai sorrir. Só casei com quem me quis e tua mãe com quem queria. O mundo tem dois caminhos, um é certo e o outro errado. Na escolha de um deles é preciso ter cuidado. E se tu não me escolhes um deles para ser o teu, se quiseres escolher o meu, exemplo é o meu passado. Sempre contigo, ensinando bons caminhos para te livrar do perigo. Estando perto ou distante, não te deixo só um instante, porque de agora em diante, além de pai, sou um amigo. Corre o mundo, faz amigos, conhece o que eu conheci, transmito o que eu te ensinei, consegue o que eu consegui. Aproveita a juventude, ama a paz, ama a virtude. Quando quiseres que te ajude, teu velho pai está aqui. Aproveita a juventude, ama a paz, ama a virtude. Quando quiseres que te ajude, teu velho pai está aqui. Ora, muito bem, foi, portanto, outra vez Carlos Soutelo com o tema de Pai para Filho.

Gaulle, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ora vamos ao fado então, meus amigos. Estou 96.2. La FM en couleur. Foi Ana Maria com este lindo tema que vieram de escutar. Mais fado, meus amigos. Audácia, diz que sou sou capaz de ser e fazer melhor. Que não acredito que isto seja tudo e que fique mudo este meu pensar. Tira-me este frágil conforto que me traz em paz simulada. Nada é intocável na vida. Cruel da verdade que andar à toa e doer bem mais, descobrir a vida tarde demais. Já lá vai o fado escuro, já lá vai o medo em muro, já lá vai não querer dizer o que aí vai. Trazemos na alma. Eu não sei caminhar sem o norte. Quero como, por onde, por quê também. Eu não vivo só, entrego a minha sorte. Levanto a poeira das estradas numa inquietação. Do mundo e a explosão que acompanha a partida faz-me crer que lá vai a tristeza, faz-me ter certeza que a noite está vencida. Já lá vai o fado escuro, já lá vai o medo em muro, já lá vai. Les meilleurs sons latinos. Gente que crê. Disse quem disse mente que só se sente o que se vê. E é a gente mesmo descrente pela dor que sente que ainda crê. Que o amor é cego, surdo e mudo, que pinta céus, montanhas, tudo. Num abraço irá ao espaço sem ninguém ver. O amor desperta num segundo. Sorrada ao mundo, num abraço irá o espaço sem ninguém ver. Disse quem disse mente que só se sente o que se vê. Mesmo escondidos dos meus perdidos, se olhos não veem, o peito vê. Disse quem disse mente que só se sente o que se vê. Mas há a gente que felizmente não vendo sente, não vendo crê. Que o amor é cego, surdo e mudo, que pinta céus, montanhas, tudo. Num abraço ir ao espaço sem ninguém ver. Que o amor desperta num segundo e numa luz roda ao mundo. Num abraço ir ao espaço sem ninguém ver. FM, la radio qui nous aime. Thank you.